Que você me deu pra ler, eu não terminei. Haviam páginas rasgadas com o tempo. O nosso sonho não acabou assim, só escureceu. Mas abre a janela e deixa o sol entrar. Pega uma Coca-Cola e vamos conversar. Existem coisas que eu nunca nessa vida entendi. As nossas fotos de 86 não existem mais. Lembra de como era tão legal irmos juntos? Nossa verdade, nossos ideais ainda estão aqui. Então rasga a cortina e deixa o sol entrar. Existe tanta coisa para consertar. Me dê um abraço e vem, mas deixa só o coração falar. Não tenha medo de sentir, deixa o amor invadir o peito. Vamos buscar o que for direito para sempre. Não precisa mais mentir. Vamos fazer o que for perfeito. Viver a vida do nosso jeito.